Mauzão Câncer. Tudo sobre o mundo agropecuário. Agronejo. Esta é a ZYK 774. Sistema Maxi de Radiodifusão Limitada. Ondas médias, 1590 kHz. Rádio Japi AM, Cabreúva, São Paulo. Rádio Japi AM, a melhor frequência do seu rádio. 10 horas e...